pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Nano, podcast mais enxuto, mais tranquilo, mais fofinho do Inside Nerdman. Hoje falando do quarto episódio de Game of Thrones, Book of the Stranger. Eu sou o Vitor Ferreira, comigo hoje um time desfalcado, composto de Rodrigo Trindade. Olá pessoas, boa noite. Vitão Camilo. Saudações ouvinte, e hoje a gente tem a companhia do Drogon aqui, uma miniatura do Drogon fazendo a guarda do equipamento. É, substituindo Henrique Koller, que aqui não pode estar. Infelizmente, a miniatura do Drogon não é animada, então ela não fala. Sim. A presença dele é só pra nós. Talvez seja bom, porque daí ele não põe fogo aqui no nosso estúdio casa. É, mas a gente viu no episódio de hoje que não precisa de um dragão pra botar fogo em muita gente, né? Exato. Pois é. Vamos começar, mas antes de chegar ao fogo, vamos começar com gelo, porra. Olha aí. Olha aí. Que poético, que transição. O episódio começou na muralha com Sansa e Jon Snow finalmente se reencontrando. Aê, finalmente. Finalmente alguém se encontrou nessa porra. É. Tava todo mundo indo mais longe sempre, e aí finalmente alguém chegou ao mesmo ponto da história. E né? São os dois irmãos que pouco se importavam uns com os outros. É, mas antes dessa cena do encontro do Jon com a Sansa, teve o diálogo que eu achei bem legal do Jon com o Ed, né? Uhum. Sim. Em que você vê claramente que o Ed tá meio decepcionado, tá meio não entendendo muito bem a posição do Jon em querer deixar a patrulha. E aquela questão que já ficou famosa, apesar de só ter sido abordada no finalzinho do episódio anterior e nesse, do Now My Watch Has Ended, parece que não caiu tão bem pro Ed e talvez pros outros homens da Patrulha da Noite, né? Mas a minha dúvida verdadeira sobre essa cena é... Cara, o Jon tinha uma roupa de Stark no armário, no guarda-roupa? É, basicamente, ele deixou lá. Quando ele chegou lá pela primeira vez, ele deixou como memória eterna. É, eles não queimaram, né? Em algum lugar ficou a roupa. Mas é que é uma roupa de soldado nobre Stark. Acho que o Jon nunca tinha sido visto usando uma roupa daquela. Eu não lembro da primeira temporada, então não posso te ajudar nesse sentido, cara. Ah, ele talvez tivesse, né? Fica a dúvida por que ele levou até a muralha, né? Mas, enfim, alguma roupa ele levou de casa até lá, né? Ficou... Roupa do corpo. Sei lá, alguns anos no armário, deve estar bem mofado ou congelado, mas... É, né? O gelo conserva, tudo bem. Foi o Jon virando o herói... Joseph Campbell total, né, cara? Isso foi total o recurso do chamado. Foi o Luke Skywalker que falou, não, eu tenho minha família pra cuidar, não sei o quê. Foi basicamente isso. É, e daí a Sansa chega, fala com ele, e ele fica reticente, né, que desde que ele chegou na muralha só se envolveu com batalha. Vamos contar, né? Teve, logo que ele chegou, o começo foi da paz, né? Mas daí depois ele foi se aventurar pra além da muralha. Não, primeiro ele matou aqueles zumbis... Os Whites, que estavam... Exato, foi uma surpresa dentro da própria muralha, mas foi uma batalha, propriamente dita, né? Ele matou, a questão dele é que ele matou gente pra caralho e ele não gosta mais, cansei dessa porra. É, e até que ele morreu porque foi traído pelos amigos, né? Exato, ele foi pra muralha, teve que matar o Meia-Mão. Pra se fingir fiel aos selvagens, né, aos Wildlings, aí ele foi aceito pelos Wildlings, teve que trair os Wildlings, enfim, foi um grande vai e vem. Uma vida... conturbada, né, cara? Pois é, mas aí seguindo na linha do Jon nesse episódio, aí a gente finalmente teve a chegada da Sansa na muralha, que muita gente tava especulando se eles iam se encontrar, se de fato a cena que mostrou da Sansa no preview era dela chegando na muralha. Tinha muita gente, mas depois eu assisti o episódio umas duas vezes ao longo dessa semana. E uma coisa que ficou bem clara reassistindo, que acho que não tinha ficado claro no fim do episódio passado, é que na última cena, o último take do episódio passado, quando o Jon fala "Now my watch has ended" e tal, e ele sai fazendo aquele mic drop absurdo, ele não tá saindo de Castle Black. Você vê o portão de Castle Black no fundo e ele tá só entrando por um túnel, tipo, ele tá indo pro quarto dele, assim, mas ele tá, tipo... Ele tá indo fazer as malas. É, o que deu impressão na hora foi... E a gente até ficou em dúvida. Vão se desencontrar, pô? Fez toda essa construção para os caras se desencontrarem. E não foi o que rolou no fim, né? Eles acabaram se encontrando. É, e o que eu falei, cara. Eles vão em caminhos separados. Não tem só um caminho pra porra de Castle Black. É, enfim. É, mas termina com ele reticente e tal. Aí teve o reencontro dele com a Sansa. Que eu achei que foi uma cena bem heartwarming, assim. Eu gostei do diálogo deles. Foi bastante satisfatório, né? Sim. Foi um reencontro que você, daqueles que você não espera ver em Game of Thrones. É, de dois personagens que não se... Que, tipo, as interações deles até então não eram... Não existiam abertamente. A Sansa, né? Era, no começo da história, era a Stark mais chata, no geral, exato. Eu acho. Tipo... E foi legal ver a redenção dela, dela admitindo, falando na câmera do quanto ela era chata, do quanto ela era idiota. E, tipo, você vê... Nesse episódio de hoje, ela começou a assumir uma posição de poder, de querer retomar o Winterfell, de querer vingança, de querer chamar o Jon na chincha, né? O Jon tava querendo escapar, ele já tava num movimento literalmente escapista, tipo, ele queria fugir de tudo, ele já falando, meu, já lutei demais, eu quero sair disso, quero sair dessa. E a Sansa que chegou e chamou ele na chincha e falou, meu, não, a gente tem que fazer essa porra acontecer. Sim, é... E eu tava pensando, ele falou, a gente nunca devia ter ido embora de Winterfell. Eu não lembro se isso acontecia na série, mas no livro, tipo, indicava que assim que o Ned saísse de Winterfell, o Jon ia ser expulso. Então não tinha muito jeito. Ele nunca ia ficar em Winterfell no caso dele, tadinho. É, porque é provavelmente por causa da Catelyn, é, né? É, a Catelyn expulsou ele. Não era muito ele. Fã dele. Exatamente. Pois é. E ainda teve um momento de se fode aí, galera, da Brienne. Durante Castle Black, que ela essencialmente zoou o Davos e a Melisandre por ter matado o Stannis, né? Ela chegou e falou, olha, vocês mataram meu rei com magia negra, encontrei o rei de vocês e, bom, abraço, cara. Ele admitiu que matou mesmo o Renly, o irmão dele. Exato. Eu achei legal porque foi... Eu já tinha falado isso antes da gente iniciar o episódio, né? Porque a gente sabe pelos trailers, spoiler pequeno, mas se você não quiser ouvir, avance 30 segundos... a gente já sabe pelos trailers que nessa temporada a Brienne vai ser mandada pra Riverrun, né? Pra cidade natal da Catelyn e tal, o castelo natal da Catelyn. Corre Rio. É, Corre Rio. E uma coisa que eu tinha pensado ao longo dessa semana é que, assim, considerando que a Brienne e o Davos vão estar todos do lado do Jon e da Sansa, talvez a ida da Brienne pra Corre Rio seja uma forma que eles vão encontrar de manter... A Brienne e o Davos lutando pelo mesmo lado, mas bem afastados um do outro. É porque há uma cisão entre eles, claro, né? Cada um defendia um rei e, querendo ou não, cada um matou o rei do outro, né? Lógico. Sim. Que não foi o Davos. O Davos eu acho que é o mais inocente de todos ali. Foi a Melisandre que tá no meio da turma, né? Exato, mas você vê claramente ali um conflito se construindo, né? Você já vê, eles se direcionaram a essa questão, né? Eles abordaram o Davos voltou a inquirir a Melisandre sobre o que aconteceu com o Stannis e com a Shireen, e depois você vê a Brienne chegando pra botar mais lenha nessa fogueira, admitindo que ela matou o Stannis, né? Então... Ainda o Davos não sabe o que aconteceu com a Shireen, né? Você sabe? Ele acho que ficou... Presume que não aconteceu algo bom, mas não sabe exatamente o que houve com ela, né? Sim. Você vê que ele tem um efeito de delay, né, cara? O Davos, ele pausou, ele perguntou no final da quinta temporada, ela não respondeu... Aí ele ficou, sei lá, de bobeira, tá o Jon Snow morrer. Aí ele tinha outras coisas melhores pra fazer, mas assim, ok. Eu tô com meu tempo livre, mina. Esconde essa porra. As coisas sossegaram e ele retomou o assunto, né? Sim. É, mas eu achei legal eles criarem essa tensão nesse trio de personagens, justamente pra contrapor o momento de satisfação, né, que aconteceu no reencontro do Jon com a Sansa, só pra não ficar muito conto de fada, né? E você vê que eles estão formando um grupo que vai buscar um objetivo em comum, mas já mostraram algumas tensões internas nesse grupo, né? Falando nessa aliança do Jon e da Sansa, nessa aliança instável, temos o cara mais instável do mundo, o Mindinho, retornando à série depois de não sei quantos episódios. É, ele tinha desaparecido no meio da temporada passada, depois que ele largou a Sansa lá em Winterfell com o Ramsay, né? É, basicamente. Sim. Mas aí ele tá o Robin fazendo o papel dele, magnífico. Qual o nome dele? Robin Arryn. O menino brasileiro, eu não sei. É, qual é o nome do ator dele? Eu não lembro do ator. Parabéns. O ator que é brasileiro, né? O cabeludinho, o menino burro, ruim de tudo. Que cresceu uns 20 centímetros. Ele e o Rickon cresceram... O Tommen também. O Tommen é outro que ficou gigante. Dois metros em duas temporadas. É, mas pelo menos o Robin não chocou tanto porque ele apareceu até a quarta temporada, né? Ele teve um pouquinho mais de tempo pra crescer na tela do que o Rickon. Ele não desapareceu simplesmente e voltou três temporadas depois com 20 centímetros a mais, né? Ui. E basicamente, a cena foi basicamente mostrar que o Mindinho continua sendo o Mindinho. Ele manipula as pessoas e ele é bom nisso. Sim. E que ele está interessado em destruir os Bolton agora que ele sabe quem é o Ramsay, o que não fazia o menor sentido na temporada passada. É, na realidade, ele continua fazendo os esquemas dele, né? Tipo, ele plantou a Sansa lá, a Sansa conseguiu escapar e agora ele quer usar o poder militar da Eyrie, né? Da turma dos Arryn, pra fazer uma investida contra o Norte, contra os Bolton. É, mas os objetivos reais dele seguem ocultos, né? Você segue sem saber exatamente o que porra esse cara quer. Né, porque agora o que dá a entender é que ele vai usar os Arryn pra tomar o norte pra ele, né? É o único caminho que eu consigo ver isso acontecendo, porque a gente sabe que o Mindinho não vai ir lá ajudar a Sansa e ficar por isso mesmo. É, vou lembrar o velho discurso dele, não sei se é na quarta ou na quinta temporada, que o caos é uma escadinha, né? Então ele decide que vai continuar tentando escalar aí na hierarquia real do mundo de Westeros, né? Que ele começou lá na ralé, com uma casa bem pequena. Ele criou o próprio símbolo da família dele. E ele tá tentando escalar aos poucos, né? É, ele é o friendzone levado das últimas consequências, cara. É, aliás, eu vi... Foi legal... A gente vai abordar esse assunto um pouquinho mais pra frente. Mas foi legal retornar o Mindinho nesse episódio. Só o retorno dele já dá um clima mais de Game of Thrones, né? Você sente que você tá assistindo um episódio daquela velha série. Uhum. Mas eu achei legal ele reaparecer com essa backstory que você acabou de mencionar. E nesse mesmo episódio a gente vê o diálogo do High Sparrow com a Margaery, que eu achei bem legal. Que também você vê que ele é um cara que veio do nada e ele aos poucos ele tá se mostrando, e ele tá se mostrando um baita de um manipulador do cacete, né? É verdade. Outro manipulador do cacete é o Tyrion, né? Ele tá lá, ele ganhou, foi empossado interinamente pela Daenerys. Exatamente. E foi quem sobrou mandando ali na turma dos ex-escravos, né? E tá negociando com os escravistas do outro lado pra tentar uma trégua, né? Dos ataques lá dos filhos da Arpia a Meereen. Pra alegria do Verme Cinzento e da Missandei, que estão adorando. É, o negócio em Meereen hoje ficou tão tenso que o Verme Cinzento até mostrou ter um traço de personalidade. Exatamente, né? ele é um personagem, cara. Sério? Aparentemente, assim, não sei se ele vai retrair. Ele falou, eles me veem só como uma arma. Cara, estão vendo até demais, pra ser honesto. Não, até agora, acho que ninguém ouviu como algo além de uma arma, tirando o romance meio esquisito dele com a Missandei, né? Que não, é meio estranho, mas... Enfim, além disso, ele não tinha nenhum traço de personalidade. Ele era basicamente ele acatava ordens e atacava, né? Defendia a Daenerys e tal. Me parece que os showrunners se tocaram de que esse romance entre os dois estava meio furado, tanto é que eles não abordaram isso mais nenhuma vez, né? Sim. Nessa temporada. É, eles estão lá juntinhos sempre. E é o suficiente, vai, whatever. É, mas eles estão lá juntinhos agora como representantes das duas vertentes de escravos que a Daenerys aliciona. E cara... Ou essa medida do Tyrion de 7 anos de escravidão, ok. Cara, ele é um cara que manja o que tá fazendo, né? Ele pode... Mas tem um detalhe, né? Ele não conhece exatamente aquele contexto especificamente, né? Não, não é a terra dele. Então o pessoal meio que estranhou o método dele de tentar ser diplomata, enquanto acho que a política tradicional lá do continente de Essos é partir pra porrada até alguém sair por cima, né? Sim, mas novamente, também... Essa tentativa de negociação do Tyrion com os senhores de escravos lá me deu uma sensação de back on track, assim. Tipo, eu olhei e falei, caramba, legal, beleza. Ele tá voltando a fazer o que ele sempre fez, né? Tipo, e não ficar propondo jogar eu nunca. É, né? No episódio passado eles precisavam que o Peter Dinklage aparecesse no episódio. Exato. Por motivos contratuais, então ele tinha que fazer aquilo. É. Agora eles meio que... Tem um plot, eles criaram um plot pro Tyrion. E é uma trama interessante, né? Acho que parece estar sendo construído algo legal que a gente não tem a menor ideia que vai levar, né? Porque daí já passou bastante dos livros, né? É. Ainda em Essos teve o episódio com o Dario e o Jorah. O Dario, aparentemente, lembraram que o Dario era meio babaca. Então, as três primeiras falas dele foram tipo... Ah, eu sou... eu comi ela. Porra, e você é velho. É, você não vai aguentar, meu amigo. Você não tem o tranco, você não aguenta isso. Foi basicamente isso. É. E depois ele descobre que o Jorah tá com lepra de Game of Thrones. E começa a missão magnífica deles. Deu muito certo. O Jorah tentando fingir que é comerciante de vinho. Os caras vendo assim, tipo, mano, vocês não estão com nada aí, tipo, e é meia-noite, tipo, como assim vocês são comerciantes de vinho? E daí começa a treta com os caras, os Dothraki, que estão vagando pelas ruas de Vaes Dothraki pela madrugada, né? A única coisa notável nessa cena é o fato de que foi a primeira cena de sexo dessa temporada. Né? Isso é uma marca incrível pro Game of Thrones, cara. É uma marca, eles estão ficando mais conservadores, cara. Então, não é mais aquele Game of Thrones progressista, com estupros e... Mas dali, tipo, continuaram em Vaes Dothraki, foram pro Dosh Kalin direto com a Daenerys, né? Que ela se encontrou com uma outra viúva de Khal e uma outra jovem também. E daí ela ganhou uma liberdade pra ir fazer a água pela legenda. E daí ela ganhou uma acompanhante, assim, deixa eu te mostrar onde que é o banheiro público aqui de Vaes Dothraki. E nessa saidinha pra fazer xixi, a Daenerys foi surpreendida pelo Dario e o Jorah. Aí eles bolam um plano, blá, blá, blá. Assim, esse núcleo, já adiantando coisas que a gente vai falar no final, eu achei esse episódio muito bom, de uma forma geral. Especialmente em comparação com o que estava acontecendo nessa temporada. E esse núcleo, eu achei mais fraco, como sempre. E ainda assim, eu achei ele legal. Pelo menos divertido, pelo menos... me entreteve. Porque coisas aconteceram, tipo, não foram pessoas falando, duas pessoas falando em uma sala, que é o que aconteceu bastante nos três primeiros episódios. Ainda teve muito disso nesse, mas teve mais ação marcando todos esses pontos. Onde teve mais papinho foi em Porto Real, né? Tanto nos calabouços, quanto na parte de... nas salas de negociação. Mas você conhece a história de origem do Pardal, do Alto Pardal, né? Sim. Eu achei legal que Porto Real foi só diálogo, basicamente. Não teve nenhuma ação. E isso tá começando a dar uma ansiedade. Porque, meu, quando que vai ter essa ação pro Jaime conseguir sair logo de Porto Real? Mas todos os diálogos que aconteceram em Porto Real tiveram algum tipo de informação decisiva. Sim. Então, a Margaery com o Loras, eles conversando. Tipo, teve o lance da Margaery se... revelar, né? Tipo, dizer que ela tava tentando manipular o Alto Pardal pra conseguir o que ela queria, e o Loras desesperado pedindo pra sair de lá e, tipo, né? Isso foi um diálogo que avançou o plot. Antes, na verdade, né? A Margaery com o Alto Pardal, a gente conheceu a backstory do Alto Pardal, como você disse. Origem de super-herói dele. Daí com a Cersei com o Tommen, você já teve uma revelação e você já teve, que depois levou a Cersei no pequeno conselho, unindo forças com a Olenna Tyrell, né? Uma velha inimiga dela, pra bater de frente com os caras da fé. Então, apesar de ser só diálogos e nenhuma ação, foram diálogos bem legais, assim, não foram diálogos passivos. Exato, eles estão construindo alguma coisa que vai chegar em algum lugar, isso espero. É visível, né? Essa aliança dos Lannisters com os Tyrell, né? Pelo bem de todos, na realidade, e abaixo a força, o exército religioso, né? E a Cersei tentando consertar a merda dela. Eu só queria fazer um comentário. Essa situação do Loras me deixa... é uma daquelas alterações em relação ao livro e série que me deixa um pouco desapontado, porque no livro você não vê exatamente onde tá o Loras nesse ponto da história, porque ele é enviado... ele faz parte da Guarda Real, ele é enviado a Dragonstone, que é o castelo, entre aspas, do Stannis, e como um cavaleiro para retomar o Dragonstone para o reino normal, né? Dos Lannisters e dos Baratheons e dos Tyrell também. E o que se sabe é que ele é ferido em guerra e fica uma situação muito, muito grave, mas não se sabe se ele tá vivo ou não no fim do que a gente tem dos livros. Cara. E na série, enfim, ele nos calabouços e tudo mais, é um negócio que não me agrada tanto. É que o Loras é um personagem que eles... eu não sei se eles adaptaram muito bem. Ele é um dos personagens, daqueles personagens que eu acho que eles não adaptaram muito bem. Juntaram muitas coisas com ele que não deram muito certo, na minha opinião. Mas pelo menos agora a gente sabe o que tá rolando com ele. Ele tá acabado mentalmente, todo esgotado nos calabouços. E como o Vitão disse, as coisas progrediram apesar de tanto papinho. Eu acho que na semana que vem, cara, se depois de todos os diálogos dessa semana... desse call to action da Cersei, né? Desse chamado à ação, Cara, se não acontecer ação real em Porto Real na semana que vem... Real? Vai ser muito decepcionante e vai ser broxante, cara. Eles levantaram essa bola e tem que cortar agora. Mesmo porque tem um preview com a armadura do Mace Tyrell, cara. Eu tô esperando há décadas por isso. A armadura é magnífica, procurem. Mas e tem uma coisa também que aparentemente eles se distanciaargum pouco, que foi o Gregor Clegane defendendo a Cersei em um julgamento, né? Eu não sei, o papo de hoje foi meio... Talvez isso não aconteça, mas vamos mais pra frente, né? Não, o que foi dito no diálogo de hoje é que, assim, toda aquela discussão no pequeno conselho, aquele pequeno conselho de guerra que eles fizeram, foi pra evitar a humilhação pública da Margaery. Uhum. Pra manter o poder na coroa. Pra não deixar os caras, os malucos da fé, darem esse golpe, mais esse golpe de poder na coroa. Uhum. Mas durante esse diálogo eles citam que o julgamento da Cersei vai acontecer, né? Então eles têm que... A ideia toda é equilibrar as coisas pra, assim, pra não perder o poder ali na Walk of Atonement da Margaery e chegar, acho que... pro julgamento da Cersei com ainda algum poder. Só que isso vai dar muito certo. Como todos os planos da Cersei, isso certamente vai dar tudo certo e... Parabéns. Vai ficar todo mundo bem. Enquanto isso, não se sabe como, mas Theon Greyjoy conseguiu um ticket pra Pyke. Cara, ele apertou Select e ele deu Fast Travel. Exatamente. Ele já tinha visitado esse local anteriormente, então já tava no menu de Fast Travel dele, cara. Então, eu achei que ele tinha desbloqueado a habilidade da Sand Snakes do Mindinho de se teletransportar em lugares que eles precisam estar. Aliás, acho que a gente vai falar mais do preview depois, mas a gente viu o Mindinho nesse episódio no Vale. Nossa, é verdade. E a gente já viu no preview que no episódio que vem ele vai estar com a Sansa, que tá no extremo norte de Westeros, cara. Tipo... O cara tem túneis por Westeros inteira, cara. Exato. Ele aprendeu com Ezio em Assassin's Creed. Mas, assim, tivemos mais um reencontro, né? Talvez esse tenha sido um dos tópicos desse episódio, né? O reencontro do Theon com a Yara / Asha Greyjoy, né? Irmandade, né? Exato. E os irmãozinhos se reencontraram também em Pyke. E, enfim, ela fica falando, porra, você me traiu, porra, você me traiu, porra, você me traiu, o que você quer? Eu só quero apoiar você, pô, você que tem que ser a rainha. Daí tem mais um abracinho. Lembrou aquela história magnífica do Ramsay sem camisa, conseguindo matar toda a tripulação dela, cara. Ele e os cachorros deles conseguem magias. É, uma coisa que eu fico pensando é assim... o que eles estão fazendo é um setup pro Kingsmooth, né? Sim, que a gente já viu também pelo preview que vai acontecer no episódio que vem. Uhum. Kingsmooth, pra quem não sabe, é uma espécie de conselho geral pra decidir quem vai ser o próximo governante das Ilhas de Ferro, que não segue um sistema de monarquia clássico. Uhum. E a gente vê o Theon falando que ele quer trabalhar pela Yara, né? Que ele quer apoiar o claim dela ao trono das Ilhas de Ferro. Mas eu acho que o arco do Theon tá se encaminhando pra um final, cara. Eu acho que depois de tudo que ele fez e do... Eu não vejo ele saindo dessa temporada vivo. Putz, eu não sei se ele vai morrer, mas tem uma coisa que é fato, né? Que ele não estaria no Kingsmooth nos livros, né? Esse é mais um ponto de distinção na história. Sim. E quem lê os livros sabe que fim leva o Kingsmooth. Eu não vou falar aqui, obviamente, porque eu imagino que seja o mesmo que a série vá tomar. Uhum. Mas o Theon não tá envolvido no processo nos livros, né? Então vamos ver, porque é um elemento surpresa aí pra esse arco da história. E no Kingsmooth é importante falar que a gente vai ver um desenvolvimento do Euron Greyjoy, né? Que apareceu no segundo episódio. Que é o irmão mais novo do Balon. É um personagem bem interessante que vai ser desenvolvido nesse arco. Bem mais novo, 40 anos mais novo. Não, eu disse isso, cara, algumas vezes. Sim. Não, o casting... Aparentemente, pelo que eu li, aparentemente o casting tem um propósito. Pra quem não leu o livro, como o Rod tinha falado, enquanto tá acontecendo o Kingsmooth nos livros, o Theon tá com o Ramsay e tá tendo todo aquele inferno em Winterfell. É, exato. E, enfim, são histórias que não... Tão bem, bem diferentes, né? Uhum. Sim. Falando em Winterfell, tivemos um update de Ramsay é um babaca da semana. E ele matou mais uma pessoa. É update. Basicamente isso, cara. É o frag do Ramsay aumentou. Pois é. É, basicamente. Eu tentei fazer um body count por pauzinhos aqui. Tipo contagem de prisão aqui na minha agenda onde eu faço as anotações. Mas tava indo bem, mas ele... Eu parei de contar na cena da Khaleesi, na última cena. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Mas eu fiquei decepcionado, cara, porque cara, podia ter um desenvolvimento muito legal esse arco do, do Ramsay com a Osha. Porque na hora que a Osha chegou no quarto do Ramsay, eu lembrei na hora da relação do Ramsay com a Miranda, né? Porque, tipo, o Ramsay sempre usou todas as pessoas e blá, blá, blá. E ele gostava da Miranda e ele ficou com ela por anos porque ela desafiava ele, ela não entendiava ele. E eu bati o olho na Osha entrando no quarto e falei, beleza, então ela vai conseguir pelo menos ficar ali, ela vai conseguir se manter viva e, tipo... E, porra, a morte dela eu achei bem chata, Eu lembrei de outro encontro da Osha com alguém, que é o encontro dela com o Theon na primeira temporada, que teve a mesma pegada, né? É, tanto que eles referenciam isso na cena, mas honestamente, do jeito que eles constroem o Ramsay, eu honestamente, ela ter morrido seria, foi a melhor opção, porque aconteceu com o personagem. Ah, sim. É que eu vejo a Osha como uma personagem que poderia ter passado por coisas semelhantes ao que o Theon e a Sansa passaram, mas ela podia ter um sofrimento e uma morte mais útil ao plot nas mãos do Ramsay. É, basicamente chamaram a atriz pra fazer uma participação especial e... Só pra lembrar que ela que tinha levado o Rickon embora e daí mataram ela porque ela não tem mais utilidade. Né? Pra mim esse foi o ponto baixo do episódio, cara. Eu queria ver mais... Assim, a Osha poderia morrer, entendeu? Ela ia morrer inevitavelmente. A gente já sabia disso no momento que tiraram o saco da cabeça dela em Winterfell. Mas ela podia ter sido usada pra desenvolver o plot de um jeito mais legal. É, eu só tô triste que ela não vai. Ela e o Rickon não estão numa ilha de canibais com unicórnios. É, mas, como no livro. Então, rolou uma certa referência a isso, né, na fala dela. Que ele fala, vocês comem a carne depois de tirar a pele das pessoas? Ele fala, não. Ah, então já vi coisa pior. Ok. Não sei se é uma referência, talvez a isso. Talvez seja, mas eu li só como uma coisa, tipo, eu vivi no meio de selvagens a minha vida inteira, então foda-se você, moleque mimado. Tem uma parte dos selvagens, inclusive, que não sei se na série é apresentada, mas nos livros, os Thans, que é uma da turma lá além da muralha, que é uma turma que é canibal também. São aqueles caras enormes, carecas, com marcas cicatrizadas na cara, são os caras que comem os pais do Ollie. Exatamente. É, exato. Mas enfim, além de Winterfell, continuando no norte, a gente volta pra muralha, onde a recusa do chamado do Jon Snow se resolve. Isso tá se tornando uma tendência, né? Sempre, todo episódio, essa temporada, abriu e fechou na muralha. Menos aqui. É, menos esse, mas enfim. Abriu pelo menos, né? Mas assim, ele foi pra muralha no começo e voltou pra muralha no fim. É, porque o clímax desse episódio não seria na muralha, então faz sentido ele ter sido a penúltima a parte a ser mostrada, né? E o que rolou foi o jantar de família mais desconfortável da história, né? Foi engraçado, foi uma cena legal, né? Apesar do silêncio. O Tormund lançando aqueles olhares... apaixonados. Pra Brienne. Eu fiquei imaginando os filhos deles, cara. Os filhos deles seriam, tipo... guerreiros formidáveis. Não, cara, seriam do seu tamanho, essencialmente. Todos eles teriam o seu tamanho no mínimo. Seria impressionante. Mas aí ele recebe a versão do show da chamada Carta Rosa, né? Sim. Que é bem mais concreta do que a Carta Rosa do livro, que tem várias teorias atrás de que se a carta é verdade, se ela não é, exato, não sei o quê. Aqui é tudo verdade, pelo que vi. Pelo visto. Tá assinado e tá bem explícito tudo, né? Uhum. Que fala. E qual que é a frase repetida várias vezes? Bastardo. Não. Come and see. Exato. Venha ver. Que é uma coisa bíblica, né? Que é uma coisa do livro de Apocalipse, é isso. Ele fala. É uma frase que se repete bastante. Come and see e o bastardo também. Então, eu tinha comentado isso com o Rodrigo antes da gravação do Nano número 3. Caso vocês não se lembrem. O primeiro material promocional que lançaram dessa temporada, acho que lá por janeiro, fevereiro desse ano, foram teaserzinhos que não eram nem trailers, nem nada. Mostrava, assim, bandeiras de determinadas casas com voiceovers de pessoas que estavam desafiando eles. Eles lançaram esses teasers todos juntos. Então teve um que mostrava a bandeira dos Lannister e a frase do High Sparrow, juntos nós podemos derrubar um império. Que foi apresentada, se não me engano, no segundo episódio. Tinha um teaser com a bandeira do Targaryen. E aí mostrava a fala do Khal Morhor pra Daenerys no primeiro episódio. Ah, você é a rainha de nada. E tinha o teaser com a bandeira dos Stark. Com a voz do Ramsay falando exatamente essa frase. Winterfell é minha, venha ver, né? E eu tava esperando essa frase aparecer. E eu tava especulando que isso ia aparecer na Carta Rosa. E foi o que aconteceu hoje. Bingo. Mas aí a Sansa falou, e aí, filho da puta, é agora? Agora? A hora é agora, amigo. É, ele perguntou, e vamos aos detalhes, né, militares da história. Segundo a Sansa, Ramsay tem 5 mil homens lá, fora eventuais outros aliados, como tipo os Umber, que chegaram depois. E os Karl Stark. Então, eu acho que isso é um detalhe importante, eu já vou te devolver a palavra, mas acho que isso é legal de observar, porque eu lembro que o Robb, quando ele iniciou a marcha dele pra ir pra Porto Real, lá na primeira temporada, quando ele reuniu os vassalos dos Stark, ele tinha entre 17 e 20 mil homens. E agora você vê que os Bolton têm 5. Então fica aí um gap de 12, 13 mil homens que podem ir pra um lado ou pro outro. Tem uma turma que morreu também, né? Aquela galera que morreu no casamento vermelho, rodou, não sei se milhares, mas centenas foram. Cara. Não morreram 6 mil pessoas no casamento vermelho. Mas tem o detalhe também que a gente fica sabendo mais pra, um pouquinho antes no episódio, que o Mindinho vai usar a força do Zeren pra dar uma investida, uma contra-investida ao Winterfell, em outra direção, né? Sim. Vindo do sul. Agora me confundo na geografia de Westeros. É, tudo mas, sul, né, cara? Exato, pra eles vão comparar. Vindo ao sul de Winterfell, então vai ter mais uma força que talvez seja inesperada. E o Jon vai ter com ele mais ou menos 2 mil selvagens, e o Thormund, ele parece estar de acordo com o investido. Ele nem pestaneja, né? Sim, sim. O Jon lê a carta rosa, aí ele vira pro Thormund e fala, quantos homens você tem? Aí o Thormund vira e fala, que podem lutar são 2 mil. Pega aí. Tem que lembrar que tem um gigante no meio, né? E daí vai pra uns 10. Considerando que ele tá falando com um cara que tava morto há 2 dias atrás, cara, você não pode negar essas coisas pra ele. É, você tem que considerar, ó, eles têm um gigante, 2 mil, mais um outro exército vindo de baixo, e eles têm uma mulher com magia ali no meio que vai saber o que ela pode fazer. Tá uma party boa, cara. Eles podem fazer umas quests legais. É, sim. E aí, finalizando o episódio, voltamos pra Vaes Dothraki, quando o plano da Daenerys é posto em prática. E aí, horas e horas, cara, a Emilia Clarke, ela é muito boa em falar línguas falsas, né, com um tom imperial. Sim, sim. Talvez o ponto alto dela. A maior qualidade dela como atriz é basicamente esse. Eu fico me perguntando se esses atores que têm que falar as línguas, tipo Valiriano, Dothraki, se eles têm aulas das línguas ou se eles só decoram as fonéticas das falas. É, não sei. No caso da Daenerys, acho que a Emilia provavelmente deve ter aprendido com o cara que fez todas as línguas e tal. Uhum. Porque ela fala pra caralho. Sim. Sim, é verdade. Mas aí ela joga fogo nas coisas. Aparentemente, o plano envolvia limpar aquela porra daquele lugar com querosene, né? E você descobre que, ao contrário, teoricamente, dos livros em que, aparentemente, o negócio da Daenerys ser imune a fogo foi basicamente por aquele evento mágico e em vários momentos ela se queima depois. Na série, ela é tipo Exterminadora do Futuro, cara. Aquela cena em que ela saía do casarão, da senzala. Parecia uma senzala. Parecia o Exterminador do Futuro, cara. Era impressionante. Exato. Aliás, o CG da Daenerys nesse episódio foi bem porco, cara. Tava meio barato, né? A gente tava comentando que eu acho que eles estão economizando. Eles gastaram um pouquinho com fogo pra reservar pros dragões mais pra frente. Ou pros White Walkers que vão aparecer finalmente no episódio que vem, né? A gente já viu no preview que vai ter aquela cena do Bran tendo uma visão com o Night's King, que parece que vai ser bem interessante. Uhum. É, e talvez eles vão ter que ir embora lá daquela porra, da caverninha. É. Aí já avançando pro preview, a gente viu a Mira tentando salvar o Bran de uma overdose de cocaína, né? Overdose de visão, muita visão. O cara assistiu muita Marvel. Mas o episódio termina aí, pegando fogo, e a Daenerys tem um novo exército. Yay! Ela voltou ao mesmo ponto que ela tava na temporada 3, sei lá. Exato. Antes de a gente fazer os vencedores e perdedores, gostaria que vocês falassem avaliação geral. Vocês gostaram, não gostaram? Eu gostei mais desse episódio do que anteriores, eu acho. Tirando o Winterfell, que tá me cansando. Tá me cansando desde a temporada passada, na verdade, o Ramsay sendo constantemente chato pra caralho, e os caras falando, você tem que odiar esse cara, você tem que odiar esse cara, assim, eu odeio esse cara, sim, mata ele de uma vez, eu não aguento mais. Tirando isso, sim, o episódio foi bem mais, a qualidade foi bem mais estável do que os pontos altos e baixos que tinha nos episódios anteriores. Concordo plenamente. Cara, no meio do episódio eu comecei a sentir um pouco de fadiga, porque as coisas estavam muito parecidas, assim, foi um episódio que levantou várias coisas e definiu poucas, mas eu fiquei feliz que aconteceu alguma coisa no fim, né? E o próprio jantar lá em família na muralha me agradou também. Então, acho que foi um bom episódio no geral. E quem que vocês acham que foi o vencedor do episódio? Não tem nem discussão, né? Mina que não pega fogo. Sério? Vocês votam na Daenerys? Cara, eu acho que não tem muito como discutir, né? Ela tava isolada no mundo, daí de repente ela ganhou um exército de novo e assim... Não foi a coisa mais legal, mas foi... Pra mim, essa sensação que você tem com o Ramsay, tipo, eu já tô cansado do Ramsay também, mas essa sensação que você tem com ele, tipo, tá bom, vai, resolve o arco dele logo, eu tenho com a Daenerys. Tipo, eu não aguento mais, cara, ver ela sendo... chegando num ponto baixo e aí mostrando que ela é foda, tocando fogo em um monte de gente, mostrando os peitos, tipo... Já deu, cara. Eu quero que, meu... Vai lá, chega. Faz o que você tem que fazer. Faz alguma coisa diferente, né? Pra mim, a vencedora desse episódio foi a Sansa, cara. Eu gostei muito de todos os momentos dela. É verdade. E do... dela chamando o Jon na chincha, cara. Eu achei sensacional. Cara, a Sansa... ela mostrou, acho que retomou o arco que ela tava tomando na história, né? E finalmente ela mostrou poder. E é um negócio que tava se desenhando com ela lá em Arry com o Mindinho e agora ela finalmente tomou uma posição nessa linha. Eu acho que isso foi... Eu digo mais em números. A Sansa provavelmente foi a vitoriosa moral da história, mas a Daenerys tem de novo o exército dela e whatever. Perdedores do episódio? Perdedores, eu acho. Oxa, o Royce, que quase foi jogado pela porta da lua. O jeito como o Mindy manipulou ele foi bem divertido. Eu, novamente, vou extrapolar a quarta parede. Pra mim, o perdedor foi o roteiro com a morte da Oxa, cara. Eu acho que eles podiam ter aproveitado ela muito melhor. Bom, mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. O que você achou do episódio? Por favor, fale com a gente por meio do Facebook, facebook.com/nerdman.br ou Twitter, @nerdman_br. Vamos ficando por aqui. Abraços, até a próxima semana. Beijos. Valeu.